Agro788, bom dia, Paula Consul, aguarde instante, cópia, informação quilo. Teria qual a velocidade recomendada para o passageiro 2230? Positivo, é o número 1. Libera a velocidade? Livre. Libera a velocidade, passageiro 2230. Da 1-0, vou à esquerda, perfil da subida borda, após borda voa frotia para frotia DCT. Transponder 5075, controle 120.8. Aguarde. Pela ponta de 1-5-0, cadê que ela dá 1-0, primeira curva à esquerda, voando borda, após frotia. E transponder 5075, controle 208, azul 2788. Agora o título está partindo muito correto, repartindo para o pushback de treinamento. Ah, valeu. 500 pés, 1015, aguardará passar no Serra Vitor 366, passada do 2230. Nossa, 3804 na Fox. 04, atualizando táxi via Alfa Juliette, ponte 9. Alfa Juliette, 09, ponte 2204. Subiu. Voando pro de Vera Cruz, e como você é de Rondo Índia, sai mais também, vai ser na 2000. Eu passo ainda Mike Romeu, a CN código 0263. Mantenha esses dois corredores em condições visuais, reporte visual com local de pouso. 0223, tá na rua, destino é Salvador, tá voando pro de Veracruz, Telemark. Thank you, Telemark Romeu, reporte através do Veracruz. Repassarei, meu Deus. Telemark Romeu, confirme pessoas a bordo do telefonamento. Uma pessoa a bordo, é unidade 206. Como 0-4, passaria do 2230, pode recorrer com mais está autorizado a RNAV? Afirma, autorizado a RNAV, a classificação do Serra Vitor 366. Autorizado a RNAV, reportará a Serra Vitor 366, passaria do 2230, informa que está visual com o campo. Controle Altino 2642, bom dia. Azul 2642, está assistindo a identificação. Eu sou você, vai dar mar para nível 050, o ajuste no 04. Via mar, é 050, 04, 80. Papapá, Sérgio Mike Romeu, multicódigo para 0225. 0225, para mais para ele. Serra Novembro, Serra Novembro, sobrevoou Praia do Forte, Baroistá. Cola com proa eco, corredor forte, 500 pés. Transponder 0157, controle 120.8. Tudo 067, estamos sempre Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 251, alterna 238, gol 2067. Bloqueou Serra Vitor 366, passada do 2230. Passa 2230, chame torre na frequência 118, decimal 612. Vai chamar torres, torre 118612, passa 2230, boa tarde. Bom. Autorizado o comando, aguarde para a cópia, eu perdi o nível solicitado, November. Comanda Tuba, nível 180 autorizado. Decola da 17, curva à direita, subida Coral, rota direta. Transponder 5005, controle 110, decimal 8. Recordamos sobre a zona, ele está parecendo mantendo uma 1506. Está sendo meu espaço de colagem, com a torre 118 decimal 6, ajuste agora na 04, mão volta. Solo Salvador, está 3216, puxa sonar na 62. Autorizado de táxi. Livre chamada para o táxi, está 3216. Sou 1255, acelha a indicação, dessa vez chegada a bomba para 4 mil pés e ajuste na 04. A batata de José está na minha piscina. A batata de José da Romeu, acione código 0155, manter-se em condições visuais, o agente Salvador 10104. Reporte do Vermelho Salvador. Papa Julieta está no meu controle. Você decolou de Veracruz, seguindo o corredor Veracruz e Caixa Prévio com a altitude de tráfego no sentido contrário, comandante. Eu deveria manter o no mil pés. Certo, o ajuste em Salvador no 094, mantém-se em condições visuais um no mil pés e tem a frequência livre da coordenação da presente. Salvador, o passarinho 2230 segurou. Confirma o batalhão que chama a torre. Passarinho 2230. Vale, Mike Romeu. Max, prepare corredor axé, aguarde a cópia. Eu vou virar o seu água. Juliette. Via Alfa, mantém antes da Juliette, 226, ou 223, né? Reta da Fox, cópia. Autorizado, Siri, decola da 107, curva à direita, corredor axé. Restrição no meu pé, está liberação do controle, após a sanção ao 045. Transponde 5101, controle 120, decimal 8. 1410, se deve ter um. A direita faz o protegimento correto, confirma o PAB. Gente, treinamento de taxa de decolagem, torre 1-8, decimal 6, a gente na 0-4, bom voo. Na 6141, qualquer dentro de fones vai abençoado, que é level 050, que é net 1014. Controle, bom dia, boa tarde, é Papa Romeu, Oceano, né? Eu sou a Zulu Autoguarda. Azul 2642, após a posição ETAP, voa Serra Dita 368, autoriza a busca para 4 metros, o ajuste na 0-4. Positivo após ETAP, voa 368, autorizado o procedimento, 4 metros, azul 2642. Salve, Salvador, Santa e 2-6, para o táxi com 126 a bordo, 3:10, Teresina é o alternado. Taxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera Torre 118, decimal 6, o ajuste na 0-4, bom voo. Pátio Índia, 18-6, ponto de espera, 3-2-1. Após o TAM, ingressa Juliette, remota no 2. Após o TAM, ingressa Juliette, remota 1-2, o passarelo 223. É o meu patrônio? Tive 18-6. O Éfero está fácil, prefira? Eu tenho uma grupo e reposto da história. Controle Salvador, Charlie Mike, meu visual com campo. O meu CMP na frequência 1M8, do sinal meia dúzia. 118, meia dúzia, Charlie Mike, meu. Azul 2642, disparar 2500, reporte para a função CLT 366. 255, após a posição Bonfim, voa Serra Vita 368. Bonfim, Serra Vita 368, 8. O azul 2642 passou 366, tá pessoal? Azul 2642, sendo torno na frequência 118, decimal meia dúzia. 118-62, azul 2642. Controle Salvador, o 132-16, passando 230. 132-16, contato radar na decolagem, sobre a via sair da borda para nível de voo 370. Forma via 370, 32-16. Direto a Buco, TAN 3216. Matrícula? Voo 1867. Para Brasília, autorizado no nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, subida à Arbor, Alepa. Pietas do Luna 7. Transponder 5063, controle 120 do sinal 8. Papatango Whisky Kilo Zulu, pronto, Roberto. Papatango Whisky Kilo Zulu autorizado, Cairo, 1010, decola da 17, primeira curva direita. Segue corredora Xé, 1010, aciona 0162, controle 120, decimal 8. Na 63, na 57, identificação, deixa eu descer da mão para nível 080, assiste na 094. Na 3216, estamos sempre a Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. Objetivo secundário 125.45. Ação. Cruise INA Procedure, descend 2,500 feet, CNH1015, report passing service 366. The upper azul 2771, desce para nível 050, azul 0 na parte. Para 0014, descer para 0. Hotel 1, Roger, you got to pass the Havoc 366. And we call you on the Havoc 366. Vamos ver a nave com aproximação para Salvador. Helicóptero 1, Romeo 44, está tomando sobrevoo próximo ao Havoc 366, mantendo camp 6. O 2771, autorizado para a Terra Vita 366. Para 2771, autorizado a Vita 366. Sim. Direto para o 365. 365, voo autorizado para a Vita de Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4. Controle, é o Papa Romeu November, Romeu November. Papa Romeu November, Romeu November, contato radar, na decolagem, sobrevia, sai da Coral, para indício de voo 180. Coral 180, Romeu November. Alfa Clarido 2230, boa tarde. Informação Cursa Lima, Vitória da Conquista, copia? Copia, informa que não sinto o gradiente. Gente, Alfa Clarido 2230, cumpri então o perfil de saída inferior, ok? Ok. Passaria 2230, autorizado Vitória da Conquista, conforme rota, nível 180, decorda 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, após Elefa, aciona 5131, controle 120 do sinal 8. Silvio Lima, mantendo 2010. Azul 2788. Azul 2788, contato radar na decolagem, Brasil sai da borda para nível 150. Sai da borda 150 via Azul 2788. Capitão Gustavo Cavalina, mantém 5102, sua lista em Salvador 1014, reporte injeção no corredor forte. Boa noite, 67, com a única que visão, a Silvânia acompanha parqueando 4, em Luci e Chancar. Coordenação, posso partir aqui no 24, então ali para a parte da noite. Salvador, boa tarde. É o Papatango, Eco Delta Fox. Papatango, Eco Delta Fox, mantém-se em condições de exército, no meu país, corredor express, até a estrada da estrada baixa. Anitta, o Eco Delta Fox solicita acender para 045 na DCC, na radial 235, para distante. Delta Fox, autorizado. Autorizado 045, direto de destino, Eco Delta Fox. Salvador 2771, autorizado até 2500. 2771, 2 para 2500, ajuste na 04, autorizada a remagem, aposta para a consulta 3600. Ativo para 2500, confirma por quantas milhas? É 6315, livre de desvios, após essa manobra para Zama. É 6315, desce para nível 050. Autorizado, sinal 6315. Kilo Romeo Oscar, boa tarde, informação Lima, Barra Grande, pronto, cópia. Kilo Romeo Oscar autorizado, Barra Grande, nível 045, decola da 17, primeira curva à direita, segue corredor axé, inicialmente restrito ao nível pés, para liberação do controle, aciona 5104, controle 120, decimal 8. Atrás do conhecimento do controle do portal. Papá, Serra Brava, Mike, o controle? É um tráfego conhecido pelo controle Salvador nessa área. Esse dá critério, o ajuste em Salvador no 04. Informe cruzando 2500 pés, Serra Brava, Mike. Ocean 6141, approve a taxi via Alpha, call me before a taxi via Juliet. Alpha, call you before Juliet, 6141. Salve, 1867 para o taxi, 189 a bordo, 3 horas e 11, altera na compra. Estrela da Mai para nível 060 e ajuste no 04. Juliette Terra Romeo, acione o código 01956, mantém-se em condições visuais, com o nome 510, o registro em Salvador 10014, após passando através de Vera Cruz. Canal 315, autorizado a para 2500 PES, o ajuste no 014. Terra Romeo Golfo, reporte no local sobre o voo. Serra Vita 366, azul 2771. 2771, sem retorno, frequência 118, decimal 6 dúzia. 2612, boa tarde. 6141, clear it, enter, taxi, Juliet, gate 14. Cardeal, boa tarde, Papatango 5 pelo Zulu. Papatango 5 pelo Zulu, Matheus com condições visuais, corredor ação, número 3, registro da Dora 014, reposto pela Estrada Bar. Autoriza a pressão para o 2500, tá? Sim, vai boa duração, sim. Afirma. Catango 5 pelo Zulu, autorizado direto de cima, subida para 25003. Muitíssimo graça, pelo Zulu. Catango 5 pelo Zulu, controle. Na sua escuta, Zé. Confirma em manutenção? Afirmativo. Verificado, inclusive, operado a questão do dígito. E ajustada ao modo carro. Foi checado agora com a torre, tá? Certo, confirma aí o código que o senhor está alocado? 0162. Certo, ainda não recebemos a sua indicação de altimetria, como assim? Está cruzando agora 1300. A torre estava recebendo lá na sua altimetria, tá? A torre estava recebendo? Afirmativo. Foi computado agora após a decolagem, que estava com a... modo atingindo o bio, estava ok, confirmou. Nós esperamos o radar, não está aparecendo na tela o whisky que ele usou. Antônio, boa tarde, 6320, a informação. Antônio, 320, a sua identificação, desse vídeo chegou a dar para nível 060, ou a gente chama 064. Está cruzando 1500 agora o whisky que ele usou. Sou 1867, contato radar decolagem, vou para o nível 360. Subindo ao 360, pode curvar à direita com referência na Ponte Elefa? Autorizado, 1867. Ponte Elefa, 1867. Oxené 6315, completa a final do RNAV, chame a 2, Salvador, 118, decimal 6. 3144, está autorizado a final do procedimento, desce inicialmente para 35003, com ajuste 9094, informe que temos um tráfego na sua posição de 2 horas, afastado 17 milhas rumo ao sudoeste, sem indicação de altimetria, está mantendo 2500 pés. 513500, comunicadores, usando 3144. Oxané 6320, está reautorizado a chegada a mar e desce para o nível 060. 060 a mar, 6320. Passando Serra Aquilo Lima, mantenha-se em condições visuais 1.000 pés, o ajuste com 0.4, informe ingressando o corredor interlado. Carlos Lácio? Olha, pelo Passando Zulu Quilo Lima. Zulu Quilo Lima, para você já. Mantenha 1.000 pés, o ajuste com 0.4, informe ingressando no corredor interlado. Tomara no corredor interlado, Quilo Lima. Serra Zulu Eco, prossiga. Sete de Delma, tem as condições visuais, 500 pés, o ajuste 0.4, informe na final proposta. Aumento. Azul 2788, está autorizado a presente direto destino. É presente direto destino, Azul 2788. O Azul 2788, quando possível, informe seu estimado de pouso. Para agora, o nosso estimado é 1624. 1624, obrigado. Correto, acionamento táxi, chama a torre 118, decimal 62, é bom voo. Liga. 25 ACD, 220. November, o meu November, somente mantém o nível 180. Estamos aguardando a coordenação com o setor adjacente. Aguardando. Aqui de Matheus, 2500, Quilo Zulu. Certo, Papatango Whisky Quilo Zulu, informe que não recebemos sua indicação de altimetria e não será possível outro voo com esse transporte agora. Afirmativo, tá? Ao regressar, faremos a nova troca de equipamento. Certo. 3144, tráfego sem altimetria superado. Isso é para 2500 pés, informe no servidor 366. Está autorizado a final do RNAV. 2500, informarei a estabilidade 731144. Kilo 43, finalizador do RNAV. Romeu Novembro, autorizado a subida para nível 220, temos centro Recife na frequência 125.1, caso negativo 123.8. Recife 125.1, 123.8. Está certo, siga. Gente, o Papa Romeu Bravo Serra, mantém as 50 visões, tempo 10, reporte através de Paripa. Delta Romeu, reporte ingressão na Corredor Interlagos. Este Kilo Zulu, mantém-se em condições visuais. Na tráfego de sentimento controle, reporte a frequência livre. Grave, Kilo Zulu. Taxi Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5. 10 horas, 1,6 milhas, rumo ao sudoeste. Não tem indicação de altimetria, mas está mantendo 2.510. 6320, está aqui. Angulo Kilo Lima, autorizado César, presente. Kilo Lima, até 1 minuto da posição interna do corredor Interlagos. Thank you, César. Angulo Kilo Romeu Oscar. Até o Kilo Romeu Oscar. Progressão, nome é César, mantém-se em condições visuais. Reporte para a esfera da barra. Alô, passa, é breve, Mike, quente. Livre. Até Angulo Zulu, Kilo Lima, chame 3 na frequência, 1,8, decimal meia dúzia. Camarão 1,8, decimal meia dúzia, Kilo Lima. 1,867, tendo sempre Recife na frequência 1,28, decimal 8, eterna 1,26, decimal 0. 288260, muito obrigado, tenham todos aí no controle, um feliz 2015, final de paz. Acionando 320, direção para 25003, posiciona 014, autorizada a Rinagra, participação do servidor 366. 2510, com 1014, autorizado a DDS, o S-NAR da 109, 1-3-2-2. Até o meu gosto, na frequência, 1-9, 8-9-2. Morador, até o meu gosto. Leste Oeste do Leste, sendo eterna frequência 118, decimal meia dúzia. 118, meia dúzia para o Céu do Leste, graças, bom dia. Salvador, passando o Victor de Aviliense, que colou de Salvador, perdeu contato visual com o Kilo Romeu Oeste. Capango, Victor de Aviliense, mantém-se em condições visuais do Romeu Oeste, com o Rio de Janeiro, reporte através da Barra. Reporte através da Barra, poderia informar a posição do Kilo Romeu Oeste em relação ao Victor de Aviliense? 12 horas e 3 dias. Patrão Lima Celeste, eu sei. Patrão Lima, que Romeu Lima agora. Guatango Lima, Kilo X-Ray, precisa para o setor oeste da ilha, liberação para nível 125, reposta atingida. Perto da outra foto, não há tráfego para informar, tenha descida livre, informe cruzando 2.500 pés. O ajuste em Salvador, 904. Julieta, estou rompendo o material no 1500 pés, vou e compro a da Ceasa, da presente. Ceasa, da poupança, rompendo. Travo Serra Serra, informe na visual, visual com Serra Índia com Índia. Boa tarde, doutor Zé, táxi de Alfa, Juliette, portão 7. Alfa e Juliette, portão 7. Prossiga, Victor, índia Juliette. O tráfego de Kilo Romeu Oeste, né? Negativo, comandante, o Victor, índia, o Kilo Romeu Oeste está voando direto já para a Siri. Julieta, até Romeu, mantenha 1.500 pés, temos diversos tráfegos abaixo de aeronaves mantendo 500 pés, diversos helicópteros. Mantenha 1.500 pés e chame a torre de Salvador na frequência 118 decimal meia dúzia. Estou passando tráfego no Tiquel, mantendo 500 pés, ou já está temporado, vai usar o Romeu, mas com o novo no Tiquel. Vai chamar a torre de voltação. Para passar para o Léo Doutor Romeu, voando Ceasa, faz 15 segundos Ceasa, e visão fazer 7. Boa noite, Léo Doutor Romeu. Está passando Yankee Romeu Lima, confirme seu local de sobrevoo. Aqui o Pio Romeu Lima mantém a 500 pés em conta visual, sem interferir com os tráfegos na final do 1-0 e está autorizado para seguir para o sobrevoo. Lima, totalmente para o canal do seu tráfego. 2788, mantém o nível 150 e chame agora Recife, na frequência 126.85 e alterna 125.45. Passando o eco Delta Fox, tem a frequência livre para a coordenação até o oposto. Apenas confirmando o horário do plano, das 15h30 ou das 16h30? Das 15h30, 8506. Presidente, 8506, instante cópia. Eu acho que vai passar para a cópia 8506. É 320, estabilizou, não é nada, Cruzeiro, complete a redução para a aproximação e chame a Torre Salvador, frequência 118 decimal 612. Afirmativo, 8506, autorizado Salvador, Salvador, circuito da 10 em coordenação com a torre, 1 mil pés, aciona 01133, controle 120 decimal 8. Autorizado, tráfego 10, contato com a torre, 01133, 120, você tem confirmação, final de controle? Decimal 8. Tráfego, 608, controle 8506. Gostaria de 506, cotejamento correto? Confirma o POB e o pátio? Com 08 POB no pátio militar, no pátio, centro do cão, pátio particular. Deixo o Forçar 8506 para o acionamento e o táxi, chame a torre 118 decimal 62, amor. 718-62 para o acionamento e táxi, o Forçar 8506. Brasília, o passageiro 2230 acionou, está com 68 no POB, 540 de autonomia, alterna Salvador, pronto para o táxi. 02230, autorizado o táxi, até o ponto de espera da pistola 0, via parte 1 no Índia, ponto de espera torre. 118 decimal 612, ajuste no 094, meu voo. Autorizado, até o ponto de espera 18B, a torre no 094. Obrigado, senhorita. Bom trabalho, passarei 2230. Pátio, você só confirma o táxi via parte pátio Índia, confirma? Afirmo, pátio 1 após Índia. Pátio 1 após Índia, o 2230. Casa 2642, boa informação no clima, agora a gente cópia. Agora que ele tem isso? O 2642, Puka, transição Zipar, pronto, cópia? Pronto. Azul 2642, autorizado São Gonçalo, via Tubula 10, após Palme Rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfeito saída Puka, transição Zipar. Aciona 5135, controle 120, decimal 8. Autorizado São Gonçalo, 350, pelo 310. Azul 2042, fechamento correto no 1, reporte para o fechamento de acionamento. Salvador, boa tarde, Xanamé 320, voo autorizado, táxi via Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, portão 62, né? Xanã 6226, acende a questão, deixa eu chegar a mais para nível 060 ou ajuste no 014. Ok, Xanã 60, 2014, 6226, via mais. Pode voar o 366, dá para frente? 6226, mantendo a sua chegada, aguardando. Mateando, 6226. Controle, o passarinho 2230 decolou no perfil APAR, transição ELEFA, não cumpre o gradiente saída. Dive 2230, contato radar na decolagem, Davi Fedarbo para nível 180. Só confirma, não cumpre o gradiente, está autorizado 80, sem restrições. Afirmo, cancelado as restrições, bateria 2230, sobre a nível 180. Então, restrições cancelar, autorizado 180, 2230 da passarela. 204, autorização, Natal, informação, Lima. Foro 256, voa Lima, confere, autorizado Sierra Bravo, Sierra Golf, via 2110, nível 370. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Fuca, Jamo, Coisão Fuca, transição Zipar, aciona 5143, controle 120 do Sinal 8. Autorizado, não mostrava da manhã, e é o 2110, 2710, decolando da 10 de Salvador, curva à esquerda, Fuca Zipar. 2008, contato radar 12 milhas para a posição coral. Após coral, voa a nave, reporte 10 de altura. Zero 08, desce para nível 070.